inesperado pra quem tem na mão um ferro machado. Talvez tenha sido usado pelo anticristo, ou seja, o diabo. Escravizado nunca muda seu itinerário, nunca se sabe como vai ser o fim das grades. Jesus, eu amo de verdade, não vi nenhum naufrágio. O perigo não é frágil, tem o seu valor. Reféns não se entendou, são ameaçados, inocentes viraram isca, foram comidas por balas de aço. No rolo sempre há embaraço. Sou a vida cristã, foi ganha, foi salvo, foi em sacrifício e não uma mão armada, cheia de linhas quebradas. Foi por você, foi por mim, que meu Senhor chegou até o fim. Três dias se passou, 72 horas de terror, horror, ignorância e todo tipo de dor. O que pede, o que se arrepende, terá seu valor. Por tuas palavras serás justificado, tua boca serás condenado. Assim meu povo tivesse me ouvido, assim Israel andasse nos meus caminhos, teria tudo que é fino. Será chamados os céus e a terra, cada cidade tem a sua célula. O vento está parado, má fé, o tempo está abafado e o mundão mais ameaçado. São repentinos fatos, em extinção um homem escravizado. Tu sabe o que faz, sabe o que é certo, sabe o que é errado. É a cara do diabo, tá quando se perde, se torna o contrário. Os meus chegados estão cada vez mais viciados, muito sangue derramado. Cápsulas, cápsulas por todos os lados, são filhos do dia a dia que movimenta bares e esquinas. O extermínio se multiplica, alguns não querem tocar nesse tipo de ferida que a grave não termina. Se arrepender é a única saída pra quem tem fome, dor e se marginaliza. No meio da guerra a morte se aproxima, são vários pontos de vista, outra dor, outra tortura. Eu sei da onde vem, eu sei quem causa essa dor. O ódio, o rancor, o filho da perdição, o pai da mentira não me tocou. De boa não tem perigo de se machucar. Peça paciência, tenha consciência. Provações fazem parte da nossa convivência. Continuo na benção, tudo é conquistado se você tem Jesus Cristo como seu aliado. Nessa história o Brasil mais ameaçado, o homem escravizado, fomos batizados em um só Deus ressuscitado. Ele virá como um ladrão calado. Não vou ficar a ver os meus irmãos sendo arrebatados. A fé é a luz, Jesus, a força que me conduz. Levante e ande agora, carregue sua cruz. Quem não quer ser feliz pelo modo errado, o caminho estreito é bem mais complicado. É nessas horas que se sabe quem é aliado. Reconhecer os seus erros é assumir seus atos. A morte é a consequência para o seu pecado. Satanás corrompe o homem e o faz de escravo. Humilha, engana, destrói, o inferno é o resultado. Fidelidade é preciso pra ser resgatado. A Bíblia é a esperança pro desesperado. O homem não foi criado para ser fracassado. Se confessar a verdade, você pode ser salvo. Renunciar ao pecado é andar na luz. Essas coisas disse o Rei dos Reis, Jesus. Vem Espírito Santo, derrama sua luz. Derrama sua luz. Jesus vem lavando o interior das grades, sujas de iniquidade. Nasceram de novo como se fosse a natureza que foi queimada pelas mãos dos homens, já não significa nada, nada. Temos que crer sem que os olhos ver. Quem se esconde não aparece, quem não clama por Deus se esquece. No fim se aborrece, vai lamentar, vai ranger, vai sofrer. Só no desgosto, quanto calor, quanto fogo. No fim a terra será repleta de gafanhotos. Se destruíram com a meretriz, não se preveniram. Vai ser tipo suicídio, tipo aborto. É como as vítimas do El Niño, é como a lepra comendo a sua carne. É como a bala que te atinge, vai perdendo as forças. É bem pior, ó, Apocalipse 20:15. Vem, vem, Espírito, vem. Espírito vem ungir alma e o coração. Vem, vem, Espírito vem, vem, Espírito vem derramar sobre nós a unção.